fiz. Já tive várias moças de várias cores e raças, mas só você coloriu o meu mundo cinza e sem graça. E não há nada que eu faça pra agradecê-la, mas agradeço todos os dias a Deus só por tê-la. Eu me perco em teus cachos, te encontro em meus abraços. Pra escrever o quanto eu te amo, eu gastaria vários maços e maços de folhas, folhas e mais folhas, com a certeza de que você foi minha melhor escolha. Se eu tivesse mil ou uma mulheres pra escolher que eu quis, mil delas sairiam tristes, eu ao seu lado infeliz. Mas eu nem dou bola porque eu não sou gandula. Você é a cura pros meus males, tomo sem ler a bula. Dizem que a mulher tira tudo que o homem tem. Certeza, muito obrigado por tirar minha tristeza. Muito obrigado por tirar minha tristeza. Eu me sinto.